Feliz sábado a todos. Como é bom estar aqui com vocês. E antes de apresentar o título e o tema da minha mensagem, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que Deus é um bom matemático? Algumas pessoas às vezes apresentam uma ideia que é a seguinte. Quando a gente estuda a física e a gente retrocede no tempo tanto quanto nos é possível, a gente percebe uma coisa intrigante. Se lá no comecinho do universo, a velocidade de expansão do universo fosse minimamente diferente do que foi, seria impossível que fossem formados, por exemplo, os gases pesados como hélio, hidrogênio. E basicamente isso significa que a vida seria impossível. Então a gente percebe no Criador do universo uma precisão física, matemática, absoluta, fantástica. Por um outro lado, a Bíblia traz algumas noções de matemática um pouco estranhas. Por exemplo, na lógica divina, 10 menos 1 é igual a zero. Vocês conhecem o argumento, né? Aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. Então, 10 menos 1 é zero. Por um outro lado também, uma matemática estranha de Deus é que ele te dá 100%, mas 10% é dele. Isso é uma matemática estranha também, né? E aqui está a introdução do título e do tema da minha mensagem. E ela começa com uma pergunta. 10% do meu dinheiro? E uma consideração. 100% das minhas dúvidas. Deixa eu chegar mais pertinho de vocês. Uma das relações mais complicadas no mundo moderno, contemporâneo, é a relação entre fé, igreja e dinheiro. Esse é um assunto extremamente complicado, difícil de ser abordado e pregado por mim, porque realmente não é um assunto fácil. E deixa eu ilustrar um pouco dessa questão, contando para vocês o resumo de um vídeo que eu assisti não faz muito tempo. Eu não trouxe o vídeo para vocês porque foi um vídeo produzido por pessoas assim críticas da religião e eles falam muito palavrão nesse vídeo. Então eu não vou repetir os palavrões, eu vou só mostrar para vocês a essência. E a essência é o seguinte, o camarada está andando de carro e ele está perdido e ele para o carro e vai fazer uma pergunta para um camarada que está passando. Só que o camarada que está passando é um ladrão. E aí ele vai perguntar, moço o que, meu irmão? Passa a carteira. Aí ele fica assim assustado, está sendo assaltado, tira a carteira, pega o dinheiro e entrega na mão do ladrão. Aí o ladrão pega o dinheiro e coloca o dinheiro dele na carteira do ladrão. E aí você está aqui, meu irmão, não sei quem, tal. E no roubo que o cara está fazendo ao senhor de carro, chega um policial corrupto e diz assim, ô Zé, tá cobrando pedágio na minha área? Você tá maluco? E começa a dar um tapa na cara do ladrão. Cadê o dinheiro que você pegou do cara? Aí o ladrão abre a carteira e o policial pega o dinheiro que ele tinha roubado do cara e mais o dele, do ladrão. Aí o ladrão, aí fala assim, mas chefe, eu tô... É o dinheiro da pensão das crianças. Que pensão das crianças, vagabundo? E xinga o cara um monte. Nesse embate, chega um político corrupto, falando com o policial. Ô Ricardo, o que você está fazendo aqui que não está distribuindo panfleto lá em cima? O que você está fazendo aqui? Está cobrando pedágio na minha área? E aí pega o dinheiro do motorista, do ladrão e do policial e pega para ele. Você está pensando o quê? Pensando que a vida é fácil? Aí nisso, o camarada que está dentro do carro olha para o político e diz... José? Aí o político diz, pastor, você por aqui, cobrando pedágio na minha área? Não, pastor, era o dízimo que eu estava pegando. Não, toma aqui. E aí devolve todo o dinheiro para o pastor. O que vocês acham dessa história? É uma história inteligente, engraçada, mas que revela uma verdade profundamente complicada. Quem é o pior ladrão? É o pastor. Não é verdade? Quem é o mais safado de todos? É o pastor, que cobra o teu dízimo. E só por essa história a gente consegue perceber que o tema do dízimo é um tema sensível e complicado. Sabe, Existe muito mau testemunho dentro do mundo cristão em relação a isso. Você tem aqueles vídeos da Igreja Universal do Reino de Deus, que o camarada pede aquelas ofertas, coloca em cima de uma mesa uma montanha de dinheiro. Aí o camarada ora, se ajoelha em cima do dinheiro e ora pelas pessoas, para que elas fiquem ricas ou sei lá o quê. Então a gente percebe que é uma coisa assim, horrível. Especialmente quando esse montante de dinheiro é usado para dar uma vida riquíssima para os seus líderes. E numa igreja, por exemplo, como a que eu citei, que não ensina a verdade. Então você vai num culto, passa uma hora lá dentro, 40 minutos é pedindo dinheiro, e 20 minutos não é pregando a palavra, é te entregando o sal grosso. Uma situação absurda, horrível. E como é que agora a gente prega sobre o dízimo? É fácil? Quando eu pregar sobre o dízimo, eu vou ser comparado com Edir Macedo. E sabe, eu não gosto dessa comparação não. Mas então, vamos tentar entender esse tema da melhor forma como a gente puder. E o fato é que toda essa situação complicada faz com que muitas pessoas não devolvam o dízimo com fidelidade. Claro que a gente não devolve o dízimo, porque a gente também tem uma natureza egoísta e pecaminosa, e realmente, se eu puder gastar 100 reais por mês em vez de 90, eu prefiro gastar 100. Por que eu tenho que devolver 10? Então, aliado a tudo isso, a nossa própria inclinação de fazer o que a gente quiser da nossa vida e do nosso dinheiro, tornam o dízimo, muitas vezes, um ponto e uma pedra de tropeço. E muitas pessoas não devolvem o dízimo, ou tentam fazer alguma coisa assim, inexplicável. Aí, esses dias tinha uma porta de uma igreja, venha para a nossa igreja, aqui o dízimo é 8%. Não é brincadeira não. Mas dízimo, a própria, nós vamos falar, a própria palavra é 10, décima parte, 10%, não existe 8% de dízimo. Enfim, e o fato é que muitas pessoas não devolvem na porcentagem correta, devolvem ali o que sobra, o quanto quer, ganha 1.000 por mês, dá 3 reais, 10, 50, etc. Também não devolvem o dízimo como a primeira, os primeiros frutos. Você não gasta todo o seu dinheiro depois de você dar os 10%. Separa os 10% assim que você receba o dinheiro. E outra, Deus ama o que dá com alegria. Dízimo não é um calvário, não é uma cruz. Dízimo é um privilégio e uma alegria que nós temos de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Bom, agora será que a Bíblia pode nos ajudar a resolver essa questão complicada? A palavra dízimo ocorre 35 vezes no Antigo Testamento e 10 vezes no Novo Testamento, em 12 livros diferentes. Então a palavra dízimo ocorre nos livros de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, 1 Samuel, 2 Crônicas, Neemias, Amós, Malaquias, Mateus, Lucas e Hebreus. Nós não temos tempo em um sermão de tratar sobre todos esses temas em todos esses livros. Nós temos o limite do tempo. Agora, vamos abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 14. A primeira história onde aparece o dízimo. E vamos ver se essa história pode nos ajudar em alguma coisa. Aqui a história famosa da guerra entre os reis, da matança dos reis. E Gênesis 14, a partir do verso 1 e o verso 2, nos dizem o seguinte: sucedeu naquele tempo que Amrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Nós não conhecemos nenhum desses territórios, mas os leitores da Bíblia originais estavam familiarizados com esses locais. É como dissesse assim, e teve guerra entre Andradas e Bitiúra de Minas, e depois São Paulo entrou no meio. Vocês todos conhecem essas cidades. Naquela época eles conheciam também, obviamente, que nós estamos separados dessa realidade por 3.000 anos. Nós já não conhecemos mais que lugares são esses. Mas nós sabemos que existem reis em uma aliança para guerrear contra os reis de Sodoma e Gomorra. Mas quem é que morava lá em Sodoma e Gomorra? Vocês lembram? Ló, sobrinho de Abraão. E a partir do verso 12 do capítulo 14, a Bíblia vai nos dizer assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapava e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, aos reis e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Imagina a gratidão que você tem por alguém que salva a tua vida. É uma coisa importante, muitos filmes exploram essa noção. Você está numa dificuldade, num acidente, numa guerra, e alguém salva a tua vida, você é grato a essa pessoa que te salvou. Você quer honrá-la com o teu agradecimento, e muitos oferecem recompensas. E obviamente que essas recompensas foram oferecidas também a Abraão, que até então se chamava Abrão. E dentro dessa situação surge um personagem enigmático na Bíblia, aquele que se chama Melquisedeque. E a partir do verso 18, nós lemos assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja o Deus de Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o quê? O dízimo. Eu acho um pouco esquisita a forma como o dízimo é introduzido na Bíblia, porque ele não é explicado. Antes desse texto não se fala nada de dízimo, e a primeira coisa que já surge é: e Abraão deu o dízimo. Interessante, né? Já é uma atitude pressuposta, já é uma atitude a priori, como se fosse normal, como se fosse natural. E é interessante que é dessa história que o Novo Testamento vai fazer uma aplicação lá em Hebreus capítulo 7. Vamos abrir lá a Bíblia. Muitas pessoas dizem que o dízimo é coisa só do Antigo Testamento, mas isso não é exatamente verdade. O livro de Hebreus vai usar essa história de Abraão para falar algumas características que vão nos ensinar algumas coisas importantes sobre o dízimo. Então, Hebreus capítulo 7, versos 1 e 2, a primeira parte, e o verso 4. A Bíblia diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E o verso 4: considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Bom, existem algumas verdades que nós podemos aprender somente desses textos. Primeiro, a etimologia da palavra: dízimo, décima parte. 10%. 10% de quanto? O livro de Hebreus fala de tudo. E além de tudo, dos melhores despojos. Aqui está delineada o básico da doutrina do dízimo. O dízimo é a devolução ao sacerdote Melquisedeque, a décima parte de tudo que você tem, que você ganhou em uma conquista, em um trabalho, tirado a partir do melhor, não do pior, não do que sobra. Aqui está o contorno básico da doutrina do dízimo. Portanto, o dízimo ele é autoevidente, e existe algo que eu acho profundamente interessante na proposta do dízimo. 10% é um valor enigmático. 10% para quem ganha muito dinheiro é muito dinheiro, não é pouca coisa. Como que é um nível de salário bom aqui no Brasil? Quem ganha 10 mil reais por mês ganha bem, não é? Com certeza. Mil reais é pouco dinheiro? Não é pouco dinheiro. Existem famílias no nosso país vivendo com muito menos que mil reais por mês. Famílias. Pai, mãe, crianças. E como é que come? Como é que veste? Como é que vive? É um milagre. Só a graça de Deus para sustentar o povo pobre do nosso país. Enfim, dos outros países também. Imagina uma Índia. Imagina um Oriente Médio. Imagina o Oriente. Imagina América do Sul. Mil reais não é pouco dinheiro de jeito nenhum. Então, para quem ganha bastante, 10% é muito dinheiro. Agora o seguinte, vamos pensar que alguém vive em condição subhumana, abaixo da linha da pobreza, e trabalhe ganhando 200 reais por mês. É muito pouco dinheiro. 20 reais é pouco dinheiro. E ela não vai morrer porque devolve o dízimo de 20 reais. Olha que sabedoria por detrás do número 10%. Claro que quem ganha 200 reais por mês vai ter que ter alguma outra forma de fonte de alguma coisa para sobreviver. Às vezes, por exemplo, a pessoa vive numa chácara. O trabalhinho que ela faz lá rende 200 reais. Ela dá o dízimo de 20, mas planta ali o seu alface, o feijão, tem frutas, passa fome e não passa. Mas o fato é que a pobreza ou a riqueza não são desculpas para que o dízimo não seja fielmente devolvido. Não é uma sabedoria perfeita por detrás disso? E se essa lei viesse da natureza humana, se fosse o Edir Macedo que tivesse inventado essa lei, ia ser 10%, irmãos? 25% estava bom? 42%? 50%, meio a meio. Eu te dou a salvação, você me dá metade. Está um bom jogo? E quem sabe eu iria inventar uma coisa chamada fogueira santa. Não é 10%, me dá 100%. Cara de pau de fazer o negócio. Então vocês percebem que o número 10% reflete uma sabedoria que não é humana e que não é gananciosa. Que não tem por objetivo que você não desfrute do que é teu, mas que tem por objetivo te envolver numa missão que é de Deus e que se torna tua. Porque a missão do dízimo não é dar vida boa para o pastor andar de helicóptero, BMW, andar de terno de 10 mil reais. O objetivo do dízimo não é isso. Nós vamos ver adiante. Agora, volta lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 27, para que a gente não pense que o dízimo é só uma coisa assim meio etérea, meio no ar. Ele também é uma ordem de Deus. O Levítico 27, verso 30. Olha só que interessante. A Bíblia diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Verso 32: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Verso 34: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Esses mandamentos incluem tudo o que se diz no livro de Levítico: fazer o sacrifício, fazer o santuário, mas incluem também o dízimo, que era a forma de manutenção no santuário, a manutenção tanto do sacerdote quanto do próprio culto, onde estava ali uma parábola do evangelho: você peca, você mente, você adultera, você mata, você fala uma bobagem, você transgride uma lei de Deus e você está contaminado e você merece o inferno. E como é que você se livra do inferno? Pela fé, eles levavam o cordeiro até o santuário e o cordeiro inocente pagava o preço do pecado. E ali o sacerdote administrava o sangue, a carne. Era um ritual simples para simbolizar uma coisa complicada. Deus se faz homem, ele é o cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro, e ele vem em pessoa. E o sangue não é o sangue de animal, é o sangue de Jesus Cristo, que te purifica e te limpa dos seus pecados. do que você fala, do que você pensa, do que você faz, ou do que você não faz, de todos os seus pecados. É interessante a gente notar que a palavra dízimo na Bíblia está relacionada à devolução e não à doação. Você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. O que você dá são ofertas voluntárias. Mas o dízimo também está no Novo Testamento. Mateus 23, verso 23, uma das histórias famosas, né, quando Jesus lança os ais sobre os fariseus. E Jesus vai falar de que os fariseus eram estritos na devolução do dízimo. Eles faziam certinho a questão do dízimo. Mas será que eles deixavam de lado algumas outras coisas? E será que existem pessoas aqui que fazem igual os fariseus faziam? Vamos pensar. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Não é o caso de todo mundo, mas algumas pessoas vão para a Bíblia e descobrem o que elas têm que fazer. E elas dão mais valor naquilo que é mais fácil fazer, que é uma coisa natural. É muito mais fácil devolver o dízimo certinho do que praticar aquilo que Jesus fala, como justiça, misericórdia, fé, amor, não é verdade? Se a minha salvação depender de eu dar 10% do meu salário, é muito fácil ser salvo. Mas e se a minha salvação depender de que eu vos ame profundamente? É fácil ser salvo? Nós temos dificuldade de amar os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos amigos, nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Veja só, o amor não arde em ciúmes, não é o que a Bíblia diz? Você tem ciúmes do seu esposo, da sua esposa? Se você tem dificuldade de amar o teu esposo ou a tua esposa, que se dirá de me amar? De amar quem você não conhece, de amar o mendigo ali na rua, e de amar o... falei mal dele bastante, né? Do Edir Macedo. Se a minha salvação depender de eu amar o Edir Macedo, será que é fácil? E ao mesmo tempo que eu rejeitar o que ele faz, eu abominar o que ele faz, eu não deixar de ter misericórdia por ele, e de pedir: Senhor, tem misericórdia desse homem. Não é fácil. E muitos são estritos na devolução do dízimo, mas negligenciam o amor, a verdade, a fé e etc. Agora, existe um outro lado da moeda, né? Existem pessoas que dizem assim: não, o meu lado é fé, misericórdia, amor e justiça, mas dízimo, dízimo não. Agora olha só, se você não consegue ser fiel no que é mais fácil, você está sendo fiel no que é mais difícil? Mesmo porque a devolução do dízimo é uma prova da tua justiça, da tua misericórdia, da tua fé. Como é que tu crê na salvação que está escrito na Bíblia? Não, na salvação eu creio. Jesus morreu por mim, ele nasceu de uma virgem, ele voltará. Mas dízimo que está escrito na mesma Bíblia, não. Dízimo é safadeza do pastor. E muitos não têm coragem de colocar a questão desta forma, mas é assim que eles pensam. E cadê a sinceridade daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? E cadê a fidelidade daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Mas eu queria ler mais um texto com vocês. 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo vai fazer uma aplicação deste princípio, não usando a palavra dízimo, sobre o sustento do ministério cristão. Nós sabemos que Paulo, muitas vezes, rejeitou receber dinheiro da igreja e trabalhava com as suas próprias mãos fazendo tendas, trabalhava duro. Paulo era um homem excelente e muitas vezes rejeitava ser sustentado pelas igrejas pelas quais ele pregava. Porém, quando ele fala sobre essa questão, ele diz assim: eu tenho direito de receber dinheiro de vocês, mas eu me privo do meu direito. Ele não diz que quem recebe está errado, pelo contrário. E 1 Coríntios capítulo 9 vai nos mostrar como é que lida um pouco dessa questão do sustento do ministério cristão. A partir do verso 7, diz assim: uma pergunta: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o rebanho e não alimenta-se do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bênçãos materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha os conceitos interessantes que Paulo coloca nesse texto. Ele é bem honesto e bem claro que por vezes ele não recebia o dinheiro para não fazer o quê? Para não causar obstáculo à pregação. Olha a postura desse homem. Eu prego de graça, eu passo o dia inteiro trabalhando para pregar à noite, para não causar tropeço. Mas ele diz assim: não foi Deus que ordenou que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho? Olha a argumentação. Claro que isso pode, tudo pode ser mal usado na Bíblia, sabe, irmãos? O dízimo é uma verdade que muitas vezes as pessoas desonestas e mentirosas usam para se beneficiar materialmente. Agora, eles vão prestar contas, mas nós também vamos prestar contas. Vou dar um exemplo para vocês da importância do sustento do ministério. Eu e o Alex, a gente estudou junto lá no IAM. Nós começamos a estudar junto no ano de 2007, vou fazer aí 6 anos, não é pouco tempo. Nesses 6 anos eu não recebo dízimo de ninguém, eu não sou pastor, eu gasto dinheiro. Então vou fazer uma conta básica com vocês. Eu gasto aí R$500 por mês de mensalidade, e vamos pensar que eu viva com R$500 por mês. Aluguel, comida, roupa, locomoção. Eu gasto R$1.000 por mês. Então eu trabalho eu estudo há 6 anos. Quanto que dá isso? R$72.000. Certo? Isso é o que eu gasto para me formar um pastor para pregar para vocês sobre o dízimo. Certo? Em quanto tempo eu recebo de volta R$62.000? É rápido? R$72.000. É rápido. E outra coisa, se vocês juntarem o quanto de dízimo vocês pagaram na vida inteira de vocês, dá R$70.000? Talvez sim, talvez não. Mas analisa. Essa é uma conta que a gente tem que fazer, porque senão a gente pensa o seguinte: não, o pastor é uma vida boa, está lá recebendo dinheiro de todo mundo, não gasta nada. Mas analisa a dificuldade que é o trabalho de um pastor. Não existe dinheiro no mundo que pague um trabalho de um verdadeiro pastor. Você tem dificuldade de lidar com os seus problemas, os problemas da sua casa. Nós, por vezes, temos que lidar com os nossos problemas, os problemas da nossa casa e os seus problemas. Não quer dizer com isso que a gente mereça ficar rico às custas de vocês. A Igreja Adventista não funciona dessa forma. Nenhum pastor fica rico. A gente vive bem, é verdade. E se vocês querem que a gente viva mal, vá lá na conferência geral, vá lá na associação e diga: ó, os pastores estão vivendo muito bem, nós queremos que eles vivam mal, porque eles merecem sofrer, são os pecadores. Aí você faz a sua reclamação, não tem problema. Tudo bem, fazer o quê? Vocês têm direito. Agora, vocês vão ser infiéis a Deus por causa disso? Porque o pastor vive bem? Será que vale a pena? Não vale a pena. E outra, o pastor vive bem para te servir, para servir a tua comunidade. Se você apresentar o teu pastor para ele fazer um estudo bíblico na sua família, você quer que ele vá bem vestido ou mal vestido? Sinceramente, não precisa ir com terno de R$1.000.000, terno de ouro, não precisa. Mas pode ir lá rasgadinho, de chinelo, havaiana, com fome, né, fazendo barulho, pode ir assim, você vai ficar muito feliz de receber o pastor lá na sua casa, esfarrapado, sem comer, porque tem que sofrer o bichinho. E outra, se você acha que pastor tem vida boa, vai fazer teologia e vem ter uma vida boa com a gente e vai pregar o Evangelho. Vamos junto. E saiba que os fiéis desta igreja vão ser fiéis no dízimo, vão sustentar o ministério e nós vamos pregar o evangelho no mundo inteiro. Vai ser assim. Você vai participar ou não, é uma questão sua. Mas é o seguinte, se você quer crer na salvação, quer crer na graça, quer crer na volta de Jesus, não tem desculpa para não crer no dízimo. Não tem a mínima desculpa. Então é isso. Agora, eu trouxe uma citação de Ellen White, que fala um pouquinho dessa questão, das dúvidas de alguns. A gente não pode menosprezar o fato que realmente as pessoas têm dúvidas e têm medo. E o diabo usa muitas coisas em relação ao dízimo também. E Ellen White diz assim, alguns têm se sentido insatisfeitos e dito, não devolvereis mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas são dirigidas na obra. Aí ela pergunta, roubareis porém a Deus, por pensardes que a direção da obra não é correta? Apresenta a vossa queixa, de forma aberta, mas com a atitude correta. Não demonstre ser infiel, porque os outros não estejam fazendo o que é correto. Obreiros Evangélicos, página 227. Você quer reclamar? Você quer achar que de repente a igreja deveria usar melhor o dinheiro? Não deixe de devolver o dízimo por causa disso. Na porcentagem correta, no momento correto e outra. Se você não o fez, a Bíblia prega a restituição do que você roubou de Deus. É assim que o livro de Malaquias nos aborda, né? Me roubastes nos dízimos e nas ofertas. E fazer restituição. Não passou um ano sem dar o dízimo que a situação estava difícil. Nesse período você ganhou 10 mil reais, então você deixou de dar 1.000. Você não precisa dar 1.000 reais esse mês. Faça um plano. 10 vezes de 100. Ah não estou podendo tirar 100. 20 vezes de 50. Em 20 meses você resolve o dízimo que você não deu e continuando dando ali para frente. E na restituição e na fidelidade existem bênçãos. E Deus vai abrir a porta dos céus. Isso não quer dizer que a gente vai ficar rico por dar o dízimo, senão a gente já estava rico, né? Aliás, pelo menos alguma parte de nós aqui. Mas quer dizer que Deus vai mover o céu e a terra para colocar comida na sua mesa, para sustentar você, os seus filhos, a sua família, e nada vai faltar. E se faltar alguma coisa, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Claro que a tradução correta ali é de nada terei falta. Mesmo que falte, eu não sinto falta, porque Deus está comigo. No vale da sombra da morte. Porque se eu não tenho comida, mas eu tenho Deus, esse meu Deus vai me levar para um lugar onde a fome não entra, onde a dor não entra, onde o pecado não entra, para sempre. E toda dor e pobreza e sofrimento aqui serão esquecidos para sempre, pela obra da graça do nosso Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Eu fico com vontade de fazer aquele apelo, né? Você que não tem devolvido o dízimo, que tem sido contaminado pelas mentiras do diabo para ser infiel, vem à frente. Mas eu sei que essa é uma exposição que eu, como homem, não quero fazer você passar. Mas o meu apelo é esse. Você que tem sido infiel a Deus, se converta. Se arrependa e se converta. Da mesma forma que os mentirosos, os fumantes, as prostitutas, os ladrões, os políticos corruptos precisam se arrepender e se converter, você também precisa. E obviamente não pense que eu estou falando de cima. Eu tenho os meus pecados, dos quais eu preciso me arrepender e me converter. E nessa atitude, Deus nos promete graça e poder para vencermos o mal e sermos felizes e fiéis na sua presença. E que assim seja na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nós sabemos que a verdade do dízimo tem sido mal usada pelo diabo e pelos servos do diabo, Pai, que pregam a mentira em nome da tua palavra. Mas nós queremos te pedir que a tua verdade prevaleça contra todo erro, Pai. Tem misericórdia do mundo, Pai, que vê as igrejas roubando dinheiro dos fiéis, não pregando a tua palavra e construindo impérios carnais e mundanos. E ajuda-nos, Pai, a como igreja não seguir esse exemplo, Pai. seja, Pai, com o uso que essa igreja faz do dízimo. E se existe algum erro, que o Senhor destrua a obra do diabo e do pecado na vida da igreja, de forma que possamos ser fiéis no uso daquilo que é Teu, Pai. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós que nos desanimamos, Pai, de devolver o dízimo, de darmos as nossas ofertas, e restaure em nós a fé na Tua verdade e a fidelidade para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor nos ensine a Te amar e a nos amar, e amarmos todas as pessoas da nossa família e na nossa sociedade, e assim cumprirmos a Tua lei e abreviarmos a Tua volta. Que a Tua graça nos baste para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.